الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين Louvado seja Allah e que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o seu último mensageiro, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sobre todos aqueles que o seguiram até o dia do juízo. É importantíssimo o muçulmano saber as diretrizes básicas da sua religião. É muito importante ele conhecer aquilo que é básico, aquilo que é o alicerce para que ele tenha uma religião saudável, uma crença correta, uma adoração bem feita. Por causa disso, muitos sábios se esforçaram em reunir alguns textos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que reúnem as coisas básicas que todo muçulmano deve saber. Nem todas as pessoas podem memorizar, reunir, estudar ou ler tudo o que a religião tem de textos, seja do Alcorão, seja da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ou das palavras dele. Então, alguns sábios, rahimahumullah, escreveram livros pequenos e reuniram nesses livros aquilo que todo muçulmano deve saber, aquilo que vai tratar do básico da vida do muçulmano. Tem um livro muito famoso que se chama Al-Arba'in An-Nawawiyya, ou seja, os 40 Nawawi, os 40 hadith narrados, compilados, reunidos por Al-Imam An-Nawawi. Aí, subhanallah, ficou famoso e isso imortalizou o nome dele. Todo mundo fala Al-Arba'in An-Nawawiyya, Al-Arba'in An-Nawawiyya. Mas são ditos que são relatados em diversos livros, sejam enciclopédias, livros com dezenas de volumes ou pequenos livros. E a origem do livro dele é o livro de um sábio que antecedeu a ele. Há um sábio cujo nome é Ibn al-Salih. Ibn al-Salih escreveu 26 hadith, reuniu 26 hadith e disse: olha, essa é a base da vida do muçulmano. Se ele memorizar estes ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam e os entender, terá uma visão geral e básica da religião. Aí veio o Imam Nawawi depois dele e adicionou mais 16 hadith. Ou seja, 26 mais 16 dá quanto? 42. Aí esse livro ficou famoso pelo nome Os 40 Nawawiyyah. Ou seja, arredondaram. Arredondaram de 42 para 40. E ainda depois de Nawawi, veio um sábio chamado Ibn Rajab al-Hanbali, adicionou mais 8. 42 mais 8, 50. Então, eles todos extraíram estes ditos de grandes enciclopédias, todos ditos autênticos, relatados nos mais autênticos livros dos sábios muçulmanos, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Tirmidhi e outros, reuniram esses hadith e os resumiram para o muçulmano leigo, para que ele tenha uma visão geral da religião. Então, são ditos que representam a visão básica e o mínimo que todo muçulmano deve ter na crença, na adoração e na conduta. O primeiro desses hadith, qual é? É o hadith que queremos tratar no dia de hoje, que é o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual ele disse: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم disse: certamente as obras são determinadas pelas intenções. Certamente, as obras são determinadas pelas intenções. Então vejam, uma diretriz básica para o muçulmano: a importância da intenção na vida do muçulmano. E aí coloca essa diretriz e decora ela: as obras são determinadas pelas intenções. E ainda na palavra do profeta, alayhi salatu wassalam, ele mesmo explicou sobre essa diretriz e deu um exemplo. Aí ele disse: e cada homem ganhará segundo sua intenção. Assim, aquele cuja imigração for por Deus e seu mensageiro, sua imigração será considerada como sendo pela causa de Deus e do seu mensageiro. Porém, quem imigrar em busca de algum benefício mundano ou em busca de um matrimônio, sua imigração será para aquilo pelo qual imigrou. Esse relato foi compilado por Al-Bukhari e por Muslim. É denominado Muttafaqun Alayh. Quem sabe o que significa Muttafaqun Alayh? Levanta a mão. Eu sou bonzinho demais, né? Literalmente. Subhanallah. Quem sabe levanta a mão, o chefe escolhe quem, a quem ele quer presentear. Porque eu sou bom demais, eu já citei a resposta. Afinal. Ah, e. É, mas eu sou bom demais, Arajul, e você não aproveita? Não, vamos escolher outro irmão. Não aproveitou a minha bondade. Vai, tá bom. Ei, meu irmão. Quer outra tentativa? Eu falei agora, outra. Deixa ele tentar de novo. Não? Muttafaqun alayh significa que estão de acordo. Mas só o que, que significa na linguagem dos sábios da religião e do hadith? Muttafaqun alayh. Que aí foi aprovado. Foi aprovado. Posso tentar? É. Mas já ganhou presente. Não. É como a linha isso aqui falou. Como eu falo com você, você não vai. Mas ele falou. Tá, essa aí é a transmissão, a corrente de transmissão, a sanad, né? Ok, a sanad é citado por sábios. Quando tem um termo que se tornou famoso entre os sábios, se alguém fala ou alguém lê no livro Muttafaqun alayh, já vem na minha cabeça alguma coisa, que é o quê? Dá um presente pro Imam Munzer. Vamos dar um presente. Tá aí, galera. Relatado por Bukhari e Muslim. Bismillah. Yalla. Bismillah. Allah irda alayk. Takbir. Allah. Então, este hadith é denominado Muttafaqun alayh. Quando alguém diz Muttafaqun alayh na matéria do dito do profeta alayhi salatu wassalam, na matéria do hadith, quando alguém diz Muttafaqun alayh, significa compilado por Al-Bukhari e por Muslim, ou seja, foi compilado pelas duas mais importantes fontes do hadith. É o hadith que tem o maior grau de autenticidade, porque Al-Bukhari só tem ditos que são autênticos. Muslim também só tem ditos que são autênticos. Sahih al-Imam al-Bukhari. Sahih al-Imam Muslim. É sahih, é autêntico, correto. Então, se os dois aceitaram, é o mais alto grau de aceitação e de autenticação. Entenderam? Por isso ficou famoso. Muttafaqun alayh é compilado por Imam al-Bukhari, cujo livro é o livro mais autêntico depois do Alcorão Sagrado para a nação muçulmana. Então isso que significa Muttafaqun alayh. Então esse dito da intenção foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim. Ok? O exemplo que Nabi sallallahu alaihi wasallam deu, ele citou aquele que emigrar na época, e ainda nessa nossa época, Al-Hijra, é uma boa ação e é um grande empenho que o muçulmano promove pela causa de Deus, emigrar pela causa de Deus, sair de sua terra, do lugar onde vive, e emigrar para outro lugar onde ele vai encontrar segurança e apoio para ser muçulmano, para realizar a religião na vida dele. Então, na época, emigravam de Meca para Al-Medina, certo? Então, o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam deu esse exemplo. Aquele que emigrar, a sua imigração, se for por Deus e seu mensageiro, Deus vai considerar assim. Por quê? O que é a diretriz que eles já entenderam? As obras são determinadas pelas intenções. Innamal a'malu binniyat. Agora ele deu um exemplo oposto a isso. Mas aquele que emigrar por um benefício mundano, vou aproveitar a carona, vou chegar lá e aí eu vou ganhar dinheiro. Vou chegar lá e vou tal. Se a pessoa emigrou por Deus, ok. Depois, se ela tiver algum benefício mundano, mesmo a sua intenção sendo a Deus, não tem problema, não é errado. Mas se a pessoa tiver a intenção 100%, totalmente voltada a isso, aí o que, que acontece? Aí o que, que Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disse? Sua imigração será para aquilo pelo qual ele emigrou. Aí ele citou também o matrimônio. Alguns interpretadores do hadith citam que havia na época um homem a quem o profeta sallallahu alaihi wasallam se referiu sobre o casamento. Ele emigrou para casar com fulano. Já vou aproveitar lá em Medina, caso com ela. Aí ele ficou conhecido como Muhajir Ummi Qais. De qualquer forma, alguns citam isso, alguns não. Se for isso verdadeiro ou não, a diretriz continua, né? Quando isso aí é também uma lição assim no rodapé, assim, uma observação à parte. Por exemplo, se você lê um versículo do Corão, você lê ou é dito a você que esse versículo do Alcorão foi revelado quando aconteceu tal coisa com fulano. Há uma frase que citam, dizem assim: Al-ibratu bi'umumi al-lafz la bi-khusus al-sabab. Nós tomamos a lição pela generalidade, pela abrangência da situação, não pela especificação da razão. Explica isso. Ou seja, esse versículo não é só para aquela pessoa que foi a razão da revelação. Esse versículo é geral, abrangente a todas as pessoas em todas as épocas no mundo. Entenderam? Fulano foi a razão de existir esse versículo, de o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer essa palavra. Mas só que a lição é para todos, a diretriz é para todos, a ordem é para todos, que vem depois dele. Aí vamos citar alguns versículos que fazem menção à intenção e à importância da intenção. Quem me fala um termo na religião e na língua árabe que indica a intenção? Língua árabe. Na língua árabe, isso, valendo um presente. Eu sei o português. Nia é o que está no hadith já, ok. Você é português. Português. Tá. Quando você fala... Não, mas a gente quer a palavra em árabe, chefe. Então, eu vou dar um exemplo agora, em português é fácil. Se você fala, eu quero leite, ou eu quero água, mas que não seja misturada, ela tem que ser o quê? Pura. O que, que é a palavra? Halal. Halal? Não, mas outra palavra. O termo assim, linguístico e religioso. Al-ikhlas. Al-ikhlas. E também, outro termo, a gente vai discutir o presente dele depois, porque ele já ganhou bastante. Já ganhou duas vezes esse senhor. Ele é porque ele é dos seguidores do Idris. Vai no chefe Idris. Cadê Idris? Mashallah, Idris abstergel, jazahullahu khair. Está na gerência da limpeza. E tem outro termo nos versículos do Alcorão que vem para indicar al-ikhlas, a pureza na intenção e a boa intenção, que é al-irada. Arada, yurido, que significa querer, desejar. Então, quando vem no Alcorão yurid, Quem quiser, isto está indicando a intenção. Quem quer, quem deseja, quem intenciona. Por exemplo, lemos, Allah subhanahu wa ta'ala disse, a quem quiser as coisas transitórias desse mundo, o atenderemos prontamente com o que desejar. Quem quiser as coisas transitórias deste mundo, o atenderemos prontamente com o que desejar. A quem nos aprover, porém o destinaremos ao inferno em que entrará envergonhado, rejeitado. Então, ou seja, olha, a pessoa só intencionou essa vida, só quer dessa vida, significa que ele não crê que há outra vida, ele não crê que há retribuição de Deus depois da morte, vida eterna. Então Deus é justo, ele dará para ele nessa vida o que ele desejar, mas só que uma condição também, a quem nos aprover, ou seja, a quem Deus quiser dar, ele dará, e o que ele quiser dar também, na medida que Deus quer. Aí depois vem um outro grupo. Então Allah subhanahu wa ta'ala cita o primeiro grupo, olha, quem quiser dessa vida terrena, eu vou dar para ele, na medida que eu quero. Aí depois o outro grupo, aquele que anelar a outra vida e se esforçar por obtê-la, e for crente, terá os seus esforços retribuídos. Então aí depois, Allah Azza wa Jal cita os dois grupos. Tanto a estes como a aqueles, agraciamos com as dádivas do teu Senhor. Porque as dádivas do teu Senhor jamais foram negadas a alguém. Então, isso aqui é sobre o que? Intenção. O que você intenciona na vida? O que você quer e o que você deseja quando faz alguma coisa? As pessoas fazem diversas ações, às vezes, milhares de pessoas fazem a mesma ação. Alguns estão sendo elevados em degraus, outros estão sendo rebaixados e fazem igual. Aos meus olhos, fazem exatamente igual. Qual que é a diferença? A intenção, a sinceridade. Isso, a sinceridade a gente pode colocar como a tradução da palavra que a gente buscou agora, al-ikhlas. Aí a diretriz, as obras são determinadas pelas intenções. Ela quer presente? Eu quero. Ó, guarda um presente para ela. Takbir. Ela me espelhou. Aí um dito do profeta alaihi salatu wassalam, para depois nós entrarmos na prática real da intenção e da sinceridade nas ações. Porque agora a gente está falando sobre um significado da sinceridade, ou um significado da pureza da intenção, que é o quê? Você intencionar a sua ação unicamente a Deus. Em segundo lugar, depois de citar esse hadith, vamos falar sobre o segundo significado, que é você diferenciar entre aquilo que é adoração a Allah, subhanahu wa ta'ala, e entre aquilo que é costume. Tem que diferenciar. Então, antes disso, um dito do profeta, sallallahu alaihi wasallam, no qual ele lembra, alerta sobre a importância da pessoa sempre ficar revisando a intenção. Um grande sábio certa vez disse, eu não encontrei nada mais penoso para mim, mais pesado do que mu'alajatinniyya, do que eu remediar e calcular e revisar a minha intenção. Porque sempre entram o quê? Interferências. Sempre vem interferência. As shaitan, os sussurros, as pessoas, as necessidades da vida, vem interferências em cima de você e dentro do teu coração que te fazem mudar a intenção. Às vezes a intenção é ótima e pura do começo, mas aí depois eu acabo por ser interferido, influenciado, aí eu mudo as intenções e sempre eu tenho que ficar renovando. E por isso, esse hadith, como foi citado pelo Shaykh, é citado por todos os sábios quando eles vão compilar um livro onde citam os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, logo como número um. Logo citam o que? A sinceridade, al-ikhlas, a pura intenção. Então, o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam também, que explica e alerta sobre a gravidade desse assunto. Ele cita que no dia do juízo final, os primeiros a serem julgados serão três pessoas. Uma pessoa que é sábia e leitora do Alcorão. O segundo é uma pessoa que foi guerreira e lutou pela causa de Deus. E a terceira é uma pessoa que foi rica e que ajudou as pessoas. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele diz assim: Deus Altíssimo seja, julgará o primeiro e apresentará a ele as dádivas que concedeu a este, e esta pessoa irá reconhecer essas dádivas. Ele chega, busca a primeira pessoa, apresenta: olha, essas são as dádivas que eu te dei. Você as reconhece? Ele reconhece. Aí é dito para ele: o que fizestes com elas? O que você fez com as dádivas que eu concedi para você? Esta pessoa dirá: eu aprendi e ensinei as pessoas e li o Alcorão, recitei o Alcorão. Aí é dito para ele: كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل فيسحب إلى النار. É dito para ele: mentistes, você fez isso para que seja dito que você é sábio e que leu o Alcorão, e foi dito, e aí ele é arremessado ao inferno. Ou seja, isso aqui é interpretação do versículo. A gente leu no versículo: tanto a estes como a aqueles agraciamos com as dádivas do teu Senhor. Hã? Porque as dádivas de Deus jamais foram negadas a alguém. Esse anelou, desejou a vida terrena e teve dela. Ele desejou isso e acabou acontecendo o que ele desejou. Aí o segundo: o que você fez com as dádivas que eu te dei? Ele vai dizer: eu lutei pela tua causa, até que eu fui morto como mártir. Aí é dito para ele: Kadabta, você mentiu. Mas quem é que diz para ele mentiu? Deus, porque Deus, ele tem acesso à intenção do coração, àquilo que é íntimo, enquanto as pessoas que o viram não têm. Viram a ação externa dele só. A ação interna, a ação do coração, ninguém viu, só Deus. Mas aí Deus, com o seu julgamento, diz: كَذَبْتَ إِنَّمَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لِيُقَالَ شُجَاعَ وَقَدْ قِيلَ فَيُسْحَبُ إِلَى النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. É dito para ele: não, você fez isso para que as pessoas digam que você é valente, guerreiro, e foi dito. Então, desaprovado também, ao inferno. O terceiro é uma pessoa que foi generosa com os pobres, com as pessoas necessitadas. São apresentadas as dádivas de Deus a ele. O que você fez com elas? Olha, Deus, eu não encontrei um caminho dos caminhos para a benfeitoria e para as doações sem que eu doasse pela tua causa. Aí Deus diz a ele: você fez isso para que as pessoas digam que você é generoso, você mente agora. E aí ele é arremessado ao inferno. Então a sentença qual que é? Mentistes, mas o fez para que fosse dito: ele é generoso. E assim foi dito e é arrastado ao inferno. Esse dito é relatado pelo Imã Muslim. Muawiyah radiyallahu anhu, um grande companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, ouviu esse dito. Quando ele ouviu, desmaiou de tanto chorar. Quando ele acordou, ele disse uma frase muito marcante e citou um versículo do Alcorão que indica essa história que o profeta sallallahu alaihi wasallam citou, essa imagem que ele citou do dia do julgamento. Muawiyah, depois de acordar do desmaio, ele disse: Deus e o seu mensageiro dizem a verdade. Disse Allah, o Altíssimo: quanto àqueles que preferem a vida terrena e seus encantos, far-lhe-emos desfrutar de suas obras durante ela e sem diminuição. Serão aqueles que não obterão na vida futura senão o fogo infernal, e tudo quanto tiverem feito aqui tornar-se-á sem efeito, e será vão tudo quanto fizerem. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma san'u fiha وباطل ما كانوا يعملون. Isso é sobre a sinceridade, a pureza na intenção. Ou seja, as suas ações devem ser puramente intencionadas a Deus, com a sinceridade, al-ikhlas. O segundo tema, o segundo assunto da intenção que é relacionado a esse texto do profeta alaihi salatu wassalam seria a diferenciação entre aquilo que é adoração e aquilo que não é adoração. Ou podemos dizer entre aquilo que é adoração e aquilo que é costume. Por exemplo, você vai rezar. Você tem que intencionar a oração. Você vai jejuar. Você tem que intencionar o jejum. Por quê? A diretriz que a gente aprendeu: as obras são determinadas pelas intenções. Então, se a pessoa, por exemplo, amanhece, durante o dia não se alimenta com nada, não bebe nada, mas não intencionou o jejum na alvorada. Foi, passou o dia. Aí, mashallah, ele passa na mesquita, na hora do maghrib. Ouve o adhan do Maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tal. Agora é a hora de quebrar o jejum para quem intencionou o jejum e jejuou. Aí ele fala: oh, eu nem comi nada o dia inteiro, nem bebi nada. Ah, eu fiz o jejum. Esse jejum não foi feito. Por quê? Porque ele não intencionou. Ele não intencionou. Mas eu não comi nada. Mas você não intencionou. Por isso, os sábios, quando vão citar o conceito de alguma adoração, sempre citam a intenção. Subhanallah. Citam, por exemplo, o que é o jejum? O jejum no Islam é, dois pontos: se abster de comer, de beber e das relações sexuais, desde a alvorada até o pôr do sol, vírgula, com a intenção, ponto. Esse é o jejum. Se algum desses pontos que a gente citou no conceito não estiverem presentes no jejum, o jejum é inválido. A intenção, não. Se abster de comer, comeu, invalidou, e assim por diante. A oração, por exemplo, o que é a oração? A oração no Islam é, dois pontos: ações e dizeres que se iniciam com at-takbir, Allahu Akbar, e se finalizam com at-taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, vírgula, com intenção definida, ponto. Com a intenção, ok? Por exemplo, a pessoa não é muçulmana, chega, olha, legal esses movimentos, hein? Vou entrar com eles aí. Oh, oh, Allah, ele se movimenta, gostou. Rukū, sujud, levanta, tal. Ele é esportivo, está acostumado e gostou dos movimentos, né? Foi válida a oração? Não foi, porque ele não intencionou como as-salah, como oração. Entenderam bem esse ponto? A pessoa tem que saber da intenção para intencionar exatamente o que está fazendo, para que a ação seja dirigida a Deus. Isso número um. Número dois, para que essa ação seja válida. Por exemplo, se uma pessoa ela não diferencia entre uma intenção e outra, mistura tudo, acaba invalidando. Por exemplo, nós rezamos o Asr, o João chegou, aí ele já entrou com a gente na oração e ele não tinha rezado o Dhuhr. Aí ele entrou com a intenção de rezar, aí rezou com a gente. Que oração que você rezou? Ah, não sei, qualquer uma. Então não foi válido. Por exemplo, se ele entrou para rezar e intencionou errado, é o Asr, e ele já rezou o Dhuhr, mas agora ele estava perdido, estava meio cansado, porque pegou ônibus, metrô e tal, e chegou correndo. Aí ele, na hora de entrar na oração, intencionou o Dhuhr. Assim, na mente dele, no coração dele, estava intencionando que vai rezar 4 rak'ah da oração do Dhuhr. Tal, rezou. Aí depois, o que aconteceu? Depois de acabar a oração, ele lembrou, ah, mas era o Asr. Aí o que ele faz? A gente fala: innamal a'malu binniyat. As obras são determinadas pelas intenções. Então você tem que retornar e rezar o Asr com uma intenção definida de al-Asr, ok? Alguns exemplos agora da importância da intenção e como a intenção ela valoriza a ação da pessoa. E Allah subhanahu wa ta'ala às vezes multiplica uma pequena ação que a pessoa faz porque essa pessoa teve uma boa intenção, uma pura intenção. Exemplos disso, então, o título para finalizar a nossa palavra sobre esse hadith: exemplos da importância e da interferência da intenção em todas as nossas ações. Número 1. Uma pessoa pode rezar e outra pessoa rezar do lado dela. Essa pessoa intenciona puramente a Deus e a outra está fazendo por fazer. Para esse é válido, para esse não é válido. Uma pessoa pode deixar uma ação aí que é um pecado, um erro. Deixou porque não consegue mais fazer, né? Sabe, já não tem mais acesso ao lugar, ou não recebem mais ele lá, deixou de fazer. O outro não, ele tem toda a capacidade de fazer aquele erro. E todo mundo fica ligando para ele, vem, ô cara, o que você está fazendo aí? Vem logo, está perdendo e tal. E ele não vai. Alhamdulillah, o primeiro ele não está mais indo, porque graças a Deus, Deus bloqueou para ele o caminho para esse erro. Seja, por exemplo, um adultério, seja um roubo, alguma coisa. Agora, qual que tem mais valor, o primeiro ou o segundo? O segundo, porque ele está se esforçando. Ele tem todos os meios para fazer, mas não faz. Por quê? إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. As obras são determinadas pelas intenções. Um segundo ponto também importante: a intenção por si só é uma obra. Ou seja, só o fato da pessoa intencionar em seu íntimo e não fazer nada, Deus já concretiza essa intenção como uma ação que você fez, mesmo que você não venha a fazer. Por quê? Porque a pessoa tinha a firme intenção de fazer e buscou os meios para ir fazer. Não é para chegar, vou intencionar aqui. Eu intenciono rezar. Eu intenciono fazer, levar tal benfeitoria a fulano. E fico sentado aqui e falo, opa, já, Deus já registrou para mim. Não, o significado é diferente, calma aí. Significa que a pessoa intencionou sinceramente e foi para fazer, aí depois aconteceu algum empecilho e não fez. Deus registra para ele. A gente aprende isso num dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, no qual ele disse assim: Deus tem descrito tanto as boas obras como as más obras, e as tem detalhado. Deus descreveu, determinou, olha, boas obras, más obras. Quem teve a intenção de realizar uma boa obra e não chegou a cumpri-la, Deus a anotará como se a tivesse realizado. E se teve intenção de realizá-la e a realizou, Deus a anotará o mérito de 10 boas ações. E se teve a intenção de realizar uma boa obra e realizou, efetivou isso, Deus irá anotar o mérito de 10 boas obras. Intencionou com sinceridade, não conseguiu fazer, Deus anota uma boa obra para você, uma hasana. Se você intencionou e fez, realizou, 10 hasana para você. Isso está de acordo com aquilo que a gente lê no Coran: Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Aquele que fazer uma boa ação, ele terá ela multiplicada por 10. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. E aquele que fizer uma má ação, não irá ser retribuído a ele senão aquilo que ele fez. Uma má ação é registrada para ele. Então, isso aí é quem faz a boa ação. E a má ação, aí Nabi sallallahu alaihi wasallam continua: quem teve a intenção de realizar uma boa obra e não chegou a cumpri-la, Deus a anotará como se a tivesse realizado. 2. E se teve a intenção de realizá-la e a realizou, Deus a anotará o mérito de 10 boas obras, que poderão ser multiplicadas em até 700 vezes ou muito mais. 3. E se a pessoa teve a intenção de realizar uma má obra, uma má ação, sem chegar a fazê-la, Deus anotará como se tivesse realizado uma boa obra. Uma pergunta. O Sheikh dirige a pergunta a vocês. As mulheres, mas as mulheres não estão respondendo, Sheikh. Primeiro as mulheres têm prioridade. Um exemplo de uma ação que é multiplicada por 700. Tem ação que foi citada. Olha, essa vale por 700. Vou dar uma pista. O exemplo dessa boa ação e a sua multiplicação, Allah subhanahu wa ta'ala cita como uma árvore ou uma espiga que é multiplicada. Cada espiga dá tantas sementes. Tá, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim. Então vamos dar o presente para ela. A gente vai dar o presente para ela porque ela chegou mais perto. Ela falou alimentar o faminto. Allah Azza wa Jal diz assim: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. O exemplo daqueles que gastam seus bens pela causa de Deus é o exemplo de uma semente. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. É o exemplo de uma semente que brotou sete espigas. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Em cada espiga nasce 100 sementes. Então quanto vai dar? 700. Deus multiplica por 700. Mas ele disse o quê? Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ou seja, gastar os bens pela causa de Deus. A doação. Então ela citou alimentar o faminto, faz parte. A gente esperou uma resposta mais exata e ela fez um dua, se dirigiu a Deus, inshallah ninguém fala e ela ganhou. Só uma dúvida, esse gastar, quando a Allah fala no Corão, se refere só a gastar dinheiro ou se refere só a questão, por exemplo, material, financeiro, seja, por exemplo, em dinheiro ou seja lá em bens, enfim, ou pode ser a questão do tempo ou de uma série de outras coisas? Só a questão material ou pode ser... Creio que nesse assunto é só a questão material, né? Porque cita amwalahum, os seus bens, né? Agora não há dúvida de que também o tempo, gastar, sacrificar o trabalho e usar, por exemplo, aquilo que a pessoa tem de condições em prol da benfeitoria e da religião, não há dúvida de que também tem o seu mérito. Mas tipo, aqui, quando fala gastar e cita o que gastar, amwalahum, seus bens. Então, completando o texto que a gente estava citando, citamos, a intenção por si só é considerada uma boa ação se a pessoa não conseguir condições depois de realizar aquilo que ela intencionou. Aí, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dividiu essas ações com intenção em quatro partes. Primeira coisa, a pessoa intenciona e não faz porque não teve condições, Deus registra para ele uma boa ação. Intenciona e faz, Deus registra 10 hasana, 10 boas ações e multiplica por 700 e por muito mais. Aí depois ele continua e diz: e quem intencionar uma má ação e não fizer, Deus, por misericórdia dele, registra para a pessoa uma boa ação. Uma boa ação. E aí a quarta parte qual que é? Aquele que intencionar uma má ação e a realizar, Deus registra para essa pessoa, anota para ele, como se cometesse apenas uma má obra, não é multiplicado. Também, um terceiro ponto também da importância e da interferência da intenção nas nossas ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele estava numa expedição com seus companheiros, estava em viagem. Ele viajava muito, ia às vezes numa expedição, às vezes para a defesa da cidade, para a batalha e etc. Então, ele está com um grupo dos seus companheiros, radiyallahu anhum. Ele diz o seguinte para eles: há homens em Medina, ou seja, tem gente que ficou para trás, ficou na cidade e não saiu com a gente. Há homens em Medina que estão a compartilhar convosco a recompensa de estarem comigo em cada passo que vocês dão. em cada vale que vocês cruzam. Ponto na mesma linha, ele agora cita a razão. Qual que é a razão? A enfermidade os impediu de estarem convosco. Eles têm a intenção de estarem comigo e de saírem com vocês junto comigo, mas só que eles têm uma desculpa. Eles têm algo que os impediu. Eles estão doentes. Tem gente doente. Tem gente que não pode, por outra razão. Então, depois que eles desejaram sinceramente estar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, não puderam. Deus registrou para eles como se eles estivessem andando com ele. Aí, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para os companheiros dele: cada passo que vocês dão, cada vale que vocês cruzam, eles estão compartilhando com vocês na boa ação e na recompensa. Deus está dando para eles igual está dando para vocês. Igual está concedendo a vocês. Um quarto exemplo, finalizamos, concluímos com isso e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que sempre nos firme na pura intenção, na boa intenção e na boa ação, insha'Allah ta'ala. Esse quarto exemplo também é baseado numa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. A ação que o homem faz hoje e ele não pode fazer amanhã, quando ele não puder fazer, ele terá a recompensa como se estivesse fazendo. Por quê? Porque ele tem a intenção: se eu pudesse, eu faria. E aí entra aqui uma segunda questão. Quando ele podia, ele fazia. O João agora é jovem, ou José, ou Zaid, o nome que vocês quiserem dar, um personagem nosso. Hã? O quê? O X, Y. O X, ele, na sua juventude, rezava. E sempre era frequente nas orações, era devoto a Allah subhanahu wa ta'ala. Chegou em certa etapa da vida dele, passou dos 50, ele tem um problema, ele não pode rezar de pé, ele não pode cumprir com tudo o que a gente tem que fazer na oração, de movimentos, prostração, inclinação, ficar de pé. Aí ele reza sentado. Ele tem a mesma recompensa daquele que reza de pé, fazendo tudo. Por quê? Porque ele rezava na juventude. E rezava antes, por exemplo, de ter uma doença. Aí com essa condição, que não, ele fazia. E ele tem a intenção: se eu pudesse, eu estaria cumprindo. Então percebemos isso claramente quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: reze de pé. Se não pode, reza sentado. Se não pode, reza deitado. Certo? E assim também é o caso do jejum para a pessoa doente, para a pessoa que está em viagem, por exemplo. As isenções que Allah subhanahu wa ta'ala deu em algumas regras. Então, esse é um resumo geral sobre esse hadith: innama al-a'malu bin-niyyat. A primeira parte desse hadith nós dedicamos, a primeira parte da explicação desse hadith nós dedicamos ao assunto da sinceridade, da pura intenção, que a pessoa deve intencionar somente a Deus e buscar a face de Deus. A segunda parte da explicação do hadith a gente dedica a intenção nas adorações, nas ações que a pessoa faz a Deus. Como a pessoa deve dar importância à intenção e deve diferenciar exatamente naquilo que ela faz entre aquilo que é adoração, que não é, o gênero da adoração, o tipo, o número, tudo, para que esteja fazendo da maneira que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez e da maneira que Allah azza wa jal ordenou. Uma pergunta. Quem quer fazer uma pergunta para mim, para a gente distribuir esse último presente? Para mim responder e ganhar ele. Mais de 700? Essa, nem, essa eu não sei. Como é que eu vou perguntar se eu não sei? Vamos lá. Ganha mais do que. O Sheikh está perguntando, queremos o exemplo de uma ação que é multiplicada por mais de 700. Dawa. Não, só a ida. Show. Dawa. Dawa. No mesmo, mesmo dito do profeta, né? Mesmo dito. A recompensa do ações. Uma ação que vale 1, uma ação que vale 10, uma ação que vale 700. e uma ação que só Deus que sabe. É que, não, essa ação então não é, não tem número específico. Foi, agora foi mais fácil. Bismillah. Dá chance para os irmãos que não deu nenhuma resposta, certo? Mim. Yalla. أيوة تعال تعال تعال خذ يلا بسم الله الصوم لا يعلم جزاؤه إلا الله سو ديوس كي صابي كواندو سير مانو باي غاني تو ماي دي كي سات بسم الله تكبير Alguma pergunta para a gente finalizar? A pergunta, se nós fazemos uma boa ação pensando na recompensa que Deus vai dar para nós, não se torna uma ação? Creio que não, não se torna uma ação mal intencionada. Deus nos ordena a adorar a Ele e a fazer a boa ação, tanto com a esperança como com o medo. Ou seja, esperar dele a recompensa e também ter medo daquilo que pode nos alcançar de tormento ou de castigo se a gente não cumprir com isso. Faça isso tanto com a esperança de receber e também faça isso tendo a esperança de fugir de um mal que irá te atingir se você não fizer isso. Agora a questão aqui também, que a pessoa deve fazer por amor a Deus. Significando que, se não tiver recompensa nenhuma, se eu só faço isso por amor a Deus, ou seja, porque Ele me criou, só o fato de eu existir e de eu ser dependente dEle, eu amo a Ele e eu faço a Ele sem esperar recompensa. Então, isso é uma boa ação, está correto. E até é mais valiosa do que a ação de quem faz só porque busca a recompensa. É valioso, por quê? Porque ele faz por amor. Agora, não se diz que aquele que faz esperando a recompensa está fazendo errado ou está mal intencionado. Por quê? Porque Deus, quando ordenou essas ações, como é que a gente conhece e reconhece que essa ação é para ser feita e essa ação Deus gosta, essa ação Deus não gosta? Ele citou. E Ele é que ordenou as recompensas que Ele quer dar por tal ação. Então, significa que não é má intenção, não é problema eu ambicionar aquela recompensa ao fazer. Ele citou, olha, quem faz isso terá isso. Quem é crente e faz as boas ações entrará no paraíso. E o paraíso tem aquilo que nunca um olho viu, nunca alguém ouviu, nunca passou pelo coração de ninguém, nunca ninguém sentiu. Então ele citou as recompensas. Se ele citou a recompensa, significa o quê? Que é para você imaginar essa recompensa, crer convictamente que você irá tê-la e fazer para alcançar essa recompensa, sem nenhum problema, nenhuma má intenção nisso. Agora, a pessoa que faz só por amor, sem buscar isso, sem pensar nisso, tem o seu mérito também. Eu não sei se pode ser um complemento isso daí, mas o exemplo que você deu daquelas três pessoas que vão ser julgadas, né? O guerreiro, a pessoa sábia e a pessoa que deu uma doação, eles fizeram a ação. Mas Deus não recompensou elas, porque a intenção delas não era a Deus. Então, de repente, pode estar nesse caso aí. Né? A pessoa fez uma ação, mas a intenção sincera não era voltada a Deus. E sim, só para recompensa. Não sei se cabe nesse caso ou não. Uhum. Então, as pessoas, elas realizam as ações, tipo, no caso do muçulmano, as realiza por crença no fato de Deus ter ordenado isso. E quando ele ordenou isso, citou as recompensas, citou os castigos. Então, nada mais natural do que a pessoa, ao fazer a boa ação, esperar a recompensa e esperar ser salva do castigo. Há uma história que é citada nos livros autênticos do Hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam conta a história de três pessoas que entraram numa caverna, dormiram, e a caverna foi fechada por uma grande pedra. Já ouviram essa história? Então, um aconselhou os outros dois, disse: não vai nos salvar dessa nossa situação senão uma coisa, que cada um de nós se dirija a Deus com uma boa ação que ele fez e peça a Deus para que nos salve por causa dessa boa ação. Entenderam? Ou seja, cada um se dirija a Deus: ó Deus, certo dia eu fiz tal coisa por ti, se eu fiz isso pela tua causa, nos salve dessa situação. Aí cada um cita a ação que ele fez e se dirige a Deus e diz: ya Allah, certo dia, o primeiro citou o respeito aos pais, o segundo o arrependimento do adultério, o terceiro citou a honestidade, o pagamento do empregado com todos os seus direitos. Então ele se dirigiu a Deus, o primeiro, disse: ya Allah, eu sempre trazia leite aos meus pais antes deles dormirem, mas certo dia eu fui ordenhar o leite, fui ordenhar a vaca, o animal, e trazer o leite, e me atrasei nos meus afazeres e voltei e encontrei os meus pais dormindo e fiquei junto deles com os meus filhos passando fome, chorando até que eles acordassem, e não antecipei os meus filhos aos meus pais por respeito a eles. Aí ele citou: se eu fiz isso pela tua causa e para alcançar a tua misericórdia, nos salve dessa situação. E o outro citou também a ação dele, foi o arrependimento. O terceiro citou a ação dele, que foi o que? A honestidade. Então aqui também alguém pode chegar e perguntar: não, mas esses estão certos, eles estão se dirigindo a Deus, pedindo a Deus algo logo nessa vida de recompensa, uma salvação daquela situação, porque vão morrer presos ali, logo nessa vida, por uma ação que eles fizeram. Pode isso? É uma certa má intenção. Não. A pessoa foi sincera a Deus, mas pede a Deus: olha, eu estou sincero a ti, eu quero a tua salvação, me salve agora. Nada de ruim nisso. Alguma pergunta, observação? Minha pergunta, na verdade, é com relação à intenção. Como você tem a certeza, ou quais são os sinais que são aparentes aos olhos, de que a sua intenção é verdadeira? Tomar atitude, que a sua intenção é agradável, a sua intenção é pelo medo do castigo, ou alguma coisa do tipo. Fahimta? ما هي العلامات التي تدل على أن النية صالحة؟ تجيب؟ والله لأن هو فيش فيها مشكلة الهش. A intenção ela não tem a boa intenção para você saber se ela é correta. Se ela é realmente uma boa intenção ou não, ela não tem sinais aparentes. Aquilo que passa no íntimo do ser humano é que é a prova disso, e só ele bem sabe. E isso só vai vir à tona e vai se tornar aparente se acontecer alguma coisa depois da ação ou durante a ação. Hã? Por exemplo, eu disse então, a boa ação é conhecida, a má ação é conhecida, então é sinal aparente, tudo bem. Agora, no caso da intenção, é mais difícil. Como é que você vai saber se a sua intenção é boa ou ruim? É muito natural. Por exemplo, a pessoa está rezando, e ela está a rezar sozinha. Aí, ainda durante a oração, ela é acompanhada de alguém. Ela melhora muito na sua oração. Aí então é algo que ele já deve o quê? Revisar. Quando tinha alguém olhando e estava te acompanhando, foi bem melhor. Muito melhor. Aqui misturou. Aqui misturou as coisas. Às vezes pode ser natural, por exemplo, é natural do ser humano, quando tem alguém junto, ele faz bem feito. Ele faz mais bem feito. É natural, mas que seja dentro dos limites. Dentro dos limites. Por que, por exemplo, a oração em congregação tem 27 mais vezes valor multiplicada por 27 vezes, 25 vezes. Por quê? Porque você rezar em grupo, você vê os seus irmãos, você está mais engajado e assim por diante. Também essa má intenção ou boa intenção pode aparecer quando, por exemplo, são citadas as pessoas que colaboraram e que estiveram presentes conosco. Aí você, como um sinal aparente, acontece o quê? Vende 10 real. Beto 10 real, sim. Ele dá 10. 1 real. Mas se quando ele vê alguém... muda. Aqui é uma garopa. Vai me falar de garopa. Ela muda a intenção. Mudou a intenção. Aí... por exemplo, aí quando é citado os nomes dos participantes, tal, esqueceram o nome do João. Então? Aí ele roda a baiana. Mas que é isso? E como? E o que, que eu faço e tal? Uma pessoa assim, com 100%, ele até está no direito dele, não está? É direito dele. Mas não, ele veio, olha, esqueceram o meu nome e tal. Normal. Agora se ele grita, ele faz e eu fiz e tal. Por exemplo, tem o que é traduzido como fazer mercê sobre a ação, né? Por exemplo, a pessoa faz alguma coisa e depois amanhã encontra o fulano e fala, você viu, eu fiz tal coisa para você, hein? Por exemplo, alguém interfere por uma boa causa para uma pessoa. Por exemplo, para que ele seja aceito em tal lugar. E claro, sem corrupção nenhuma. Ele pode e ele o faz. Não é que ele vai, por exemplo, ó, ele tem que ser reprovado e ele vai aprovar ele. Não. Vai facilitar para ele alguma coisa. Aí essa pessoa nem sabe que foi você. Aí uma semana depois fala, oh, você está estudando aonde? Eu estou estudando lá na escola tal. Ah, você sabia que foi eu que arrumei para você lá? Você sabia? Não, foi eu? Foi eu. Obrigado. Olha, se não fosse eu, hoje estava no olho da rua, você nem tinha onde estudar. Valeu. Deus lhe pague. Deus lhe pague, tá vendo? Isso aí são sinais aparentes. Mas é difícil a sua pergunta. Não tem algo, sinal assim, direto, que vai acontecer na hora. Olha, vai... igual antigamente, por exemplo, olha, vai ser... vai cair um fogo, vai ser queimada a tua oferenda. Ou vai cair uma luz do céu. Um grande sábio disse, An-nasu halka illa al-alimun. As pessoas estão perdidas, exceto aqueles que têm sabedoria. E os que têm sabedoria estão perdidos, exceto aqueles que são praticantes. Depois, e os praticantes estão perdidos, exceto os sinceros. E ainda assim, depois disso, وَالْمُخْلِصُونَ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ. E os sinceros estão em perigo. Aquilo que a gente disse, a pessoa sempre deve revisar a sua intenção, a sua sinceridade, trabalhar. Igual a gente trabalha com os órgãos, revisão da intenção significa trabalhar o coração. Não deixar ele parado. Sempre entre o coração e o cérebro ficar fazendo aquela revisão. Há pouco tempo atrás a gente ouviu uma palavra do Sheikh Ali Abduni, subhanallah. Ele citou um exemplo muito bonito e dividiu as nossas ações e as nossas intenções em três etapas, três degraus. A gente deve sempre buscar gradativamente subir de nível. O primeiro desses níveis seria a pessoa ser khalis, ser puro. Aí você vai praticando, vai fazendo. Depois você chega a ser mukhlis. Vejam, tudo derivado da mesma raiz. Primeira coisa, khalis, puro. Depois você chega ao segundo nível, que é mukhlis, que você chega a ser sincero. E quando você chegar nesse segundo nível e trabalhar, você vai chegar no terceiro nível, que é mukhlas, que é selecionado. Você parte com o primeiro nível, a pureza, chega no segundo nível, A sinceridade, o terceiro nível, a seleção. O que você quer dizer com a seleção? Que assim que você subiu de nível, você chega a ser selecionado por Deus. Deus te elege. A gente pode dizer melhor a eleição. Aí é citado o exemplo de Yusuf alayhi salam, o profeta José. Vamos ler o versículo assim. Deus cita porque ele esteve com ele e o salvou do erro e o guiou. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Por isso nós o salvamos do mal e do pecado, porque ele é dos nossos servos eleitos. Ele chegou num nível que Deus protege ele do erro. Não é ele que tem que buscar se salvar das tentações. Não, Deus já tira a tentação do caminho dele. Agora, se eu estou no primeiro nível ainda, eu estou lutando ainda. Eu que tenho que desviar da tentação. Eu chego a ser eleito, Allah subhanahu wa ta'ala tira aquilo da minha frente. Também a mesma coisa é citado o exemplo do Satanás. O mesmo termo é citado. Deus, quando expulsou Satanás, e Shaitan deu o juramento que eu vou desviar todas as criaturas, todos os seres humanos eu vou desviar. Aí o que que Shaitan citou nisso? Citou também esse mesmo termo no diálogo que ele teve com Deus e que Deus registra no Corão. Ele deu uma exceção: eu vou desviar todos os seus servos, eu vou sussurrar e vou trabalhar em cima deles, vou desviá-los. E disse: illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Não falou só os sinceros que eu não vou conseguir, ou só aqueles que são puros eu não vou conseguir. Ele falou, exceto os eleitos entre eles. Eu vou desviar todos os seus servos, exceto os eleitos entre eles. Aquele que o Senhor eleger, pronto, acabou. Inshallah, a gente chega nesse terceiro nível. Então, a pureza, a sinceridade, em terceiro plano, e o mais alto nível, a eleição. نسأل الله عز وجل التوفيق والحمد لله رب العالمين